sujo. Onde os urubus têm casas e eu não tenho asas, mas estou aqui em minha casa. Onde os urubus têm asas, vou pintando, segurando a parede do mangue do meu quintal. Manguetal, andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém pode ser a suja da lama da Manguetal. Andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém pode ser a suja dos dias da Manguetal. Nesta noite sairei, vou beber com meus amigos, e com as asas que os urubus me deram, ao dia eu voarei por toda a periferia. Vou sonhando com a mulher que talvez eu possa encontrar, e ela também vai andar na lama do meu quintal. Manguetão, andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém pode cheirar a suja na lama da Manguetal. Andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém pode a vida suja, dozia da Manguetal. Andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém pode ser a suja da lama da Manguetal. Andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém pode a vida suja dos dias da Manguetal. Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo, conversar com urubu. Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo, conversar com urubu. Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo, conversar com urubu. Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo, conversar com urubu. Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo, conversar com urubu.